sol surgiu, ilumina um novo dia e a esperança de um mundo melhor. Um novo amor, um grande coração, ré. Vou viver com liberdade, lado a lado dos irmãos. Cara, tem que ser assim, um guerreiro de verdade. Não deixa a lágrima cair, não. Pesadelo, mundo cão, é carnaval. Notícia nacional, frevo, miséria é grande e fome também. Cara, porque é assim, o tempo muda, muda tudo que você sonhou. Até um grande amor. Vou ver o mar, olho pro céu, falo com Deus, isso alivia minha dor. Vou ver o mar, olho pro céu, falo com Deus, isso alivia minha dor. Vou ver o mar, olho pro céu, falo com Deus, alivia minha dor. Tiver valor. A pureza da criança traz malícia no olhar. É difícil acreditar, eu sei. Eu sei. Realidade pra quem mora no lado de cá. E a eleição, o Messias aparece. É sempre assim. Com a promessa de uma vida melhor. Melhor. Pela carência do povo se torna o mais votado. Povo humilhado, sofrido. Só vai ter chance no julgamento celestial. Pois aqui, rico vive bem, o pobre sempre passa mal. Sempre passa mal. Pois aqui, rico vive bem, o pobre sempre passa mal. Sempre passa mal, mal. Rico vive bem, o pobre sempre passa mal. Sempre passa mal. Liberdade, liberdade. Sempre a vida é como a gente quer, mas siga seu caminho, mesmo que sozinho e de cabeça erguida. Não, não fuja da vida. O destino da vida não está escrito na folha de papel. E se no caminho que você mesmo traça, moleque, deixa de pirraça, bota os pés no chão. Às vezes tudo vai bem e você acha pouco, e o pouco que tem não te faz bem, te deixa louco. Mas o pouco que você tem, muita gente não tem nem um pouco. Hipocrisia no mundo moderno, pesadelo é real, é. Herói do gueto se ergue assim contra a história. História sem glórias, eu vi no jornal. Período colonial, adaptado para o segundo milênio. A roupagem é outra, mas o sofrimento continua o mesmo. Sempre o mesmo, sempre o mesmo. Liberdade, liberdade. Os corredores escuros dos anos da vida e da morte. Era de heróis, era de fortes, era de bravos guerreiros. Da cidade que chegou pra alertar que o nosso movimento ele não pode acabar. Pra você que curte o som, essa mensagem vai ficar. FDC, Família Verso Livre.